Santa Maria guardavo un monte dos diabos que os quisieran tentar y se le mostraron en figuras de porcos por lo hacer perder. A Santa Maria muy bon servir faz, pois o poder ela todo modis faz. Onda veno desto quien conturbe el. Fe Santa Maria miragre muy bel. Por un monje bono caste muy fiel, que viu de di avres vinir muy grandas. A Santa Maria muy van servir faz, pois o poder ela todo modis faz. En seu leito jazía por dormir, vios come porcos contra si vini, a tan espantosos que per engarir non cuidava e dizia yes, as, as. A Santa Maria muy bon servir faz, pois o poder ela todo modis faz. Ela si estando en muy gran favor, entrar un hombre negro de cour que dice a los porcos lo que aterredor de lejos me dede no dormía en paz. A Santa Maria muy van servir paz, pues o poder ela todo modis faz. Responderon a que esto fazer, queremos de grado mais ni un poder, de fazer el mal no podemos saber, por gran santidad de que eran ellas, de aquel día hoy es respuesta así. Pues vos no podéis estar deixada a mí, que con ese espacio que hoy traga aquí, donde estaré el perro que trae rotas. A Santa Maria muy van servir paz, pois o poder ela todo modis faz. O frade estoy indo espanto de mal, chamo a Virgen ya que nunca fal. As grandes coitas dicen que le val, me cae camello e ente asas. A Santa Maria muy van servir paz, pues o poder ela todo modis faz. Gloriosa tanto se llegó, e ante aquel plague luego se paró, e con una vara para pedazo, aquella compañía donde me salvas, diciendo como tus usas de espaldas, aunque este meu plague se no espanta. Cuando les oyeron aquesta razón, como fumo se desfezeron en ton. E a Virgen Santa manze el bon son, conforto o frade dizenda mi fra. A mi fra, la vida que faz se porende ben, Mezzogia di ante che non legge strem de fazere scanta t'orden con ben. E sto di to Tolo e sceglie tanta fa. A Santa ma servir fa, poi il suo potere la dode modesta. Santa Maria fez que falasse o filho que tinha nos braços ao da Bona Maré, que ele disse papá. Santa Maria, a que no guia, de noite e dia, eras nas paz. Eres tu um milagre, vos com que aprendeste a quest virgem fé. Mare de dos maravilhos fé, por uma dona que foi solvez. Essa igreja desta que sês, por nos servir de amor a safá. No paraíso, a dos das quis, goio e rino, a que nil pra. Maravilhosos e piadosos e muy fremosos milagre faz. Santa Maria, a que no guia, de noite e dia, e nos nas paz. A questa donna le vu meglio, sul figlio sicuro che l'offre con. Donna Virgemo e mi perchegno, che demo il risguardo storchegno. E i ferezes perché dizes, sempre surbese del ben assas. E come apprendo su a comien, come corriendo paro sahar. cavo de figlio da quella home, ed in cimegno ne quel papà, me la figura da virgin se, di senza figlio di ser tardà. Che non espande in metico gen, un supplicante hai a sulà. E sei acquito de mui maldi, de mor escrito e por malvar. Maravillosos e piadosos, e mui fremosos me regressar. Santa Maria, a que no guia, de noite e dia, e dos nas pan. Canesto diz a magem de Cristo, resposta melhor nem papará. Cras min nem ceno, nem pois quem visto, o ver sempre muingon será. Usar e canto, cantar o santo, canta que canto e mal desfaz. Isto comprido foi e transito, e moite dio ad usurra. Maravillosos e piadosos, e mui fremosos mi regressa. Santa Maria, a che no guia, de noite dia e des nas pa. Como Santa Maria do Porto Gordo, 30 homens que cada van terá per sa igreja. E cada uma e Núñez empezou. Quem pode servir da Virgem me desse o todo caso no guarda, já esse não de mesura. Desto direi milagre, que no grande porta venho, que te manda gloriosa. Che cabo du materero, este cabo du grande, che te naterano seno, este cabo tu du mondo, segondita escritura. Ali facia me greja, em que de lavrado de honte, era esta senhor santa, todo se muy bonamento, que facian fundamentos fondos, perque mais gente possa cobrar e mais firme, todo de pedra muy dura. E aviana fonda fecha que aqui vem visse cuida via que no ele home perende la non sai esi se prende la caise mais que tonto se fisse cao lugar era fondo mui te a cova escura. Thank you. mondo. Un dia trinta ombre ero, so es qui ad una torre, mo grana se dine ero, e a torre que estava posta sobre tero ontero. Sexus seca e so belle, mais non vuvero en cura. Servir su da virgen. Quien por servir su da virgen. Mette su corpo en ventura. Mette su corpo en ventura. De todo que yo no guarda. De todo que yo no guarda. Cae señor de mesura. Cae señor de mesura. E se ante ven narrar, muy melo después narrar. Así que en poco tem, a iglesia cabajar. Muy fremosa. Muy fuerte tal que cantos la caron dice aunque un ave talento de Extremadura que en poco servicio la virgen mete su copentura de todo ocasión no guarda cae ese